e pedi que ela intercedesse junto a Jesus e a Deus, o nosso Pai, para tirar esse vício do meu irmão. E minha irmã lá do Brasil foi na Aparecida do Norte e levou uma foto dele também, padre, e escreveu um pedido atrás e deixou no santuário, pedindo a ela também que libertasse meu irmão desse vício. Pois hoje liguei para minha mãe lá no Brasil, depois que eu desliguei o telefone eu chorei muito, padre. A minha mãe disse que o meu irmão não bebe mais, ele pode estar no meio das pessoas bebendo, pois ele deixou de beber álcool e se tornou um homem maravilhoso para a esposa aqui. Obrigado, Santa Rita. Obrigada, Nossa Senhora Aparecida, pela intercessão. E obrigada, Jesus e a Deus, o nosso Pai. Muito obrigado. Deus seja louvado. Um abraço a todos que me acompanham pela internet, aqui no caso dos Estados Unidos, mas aqueles que acompanham de outros países. Se você recebeu uma graça, ligue e deixe seu testemunho. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Boa nova de Deus para nós. A mensagem que vamos ouvir é palavra transformada em luz, indicando o caminho a seguir. Vamos lá. Aleluia. Lucas 19, 11, 28. Lucas 19, 11, 28. Aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus acrescentou a parábola. Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei. Chamou então 10 dos seus servos, entregou a cada um uma bolsa de dinheiro e disse: negociai com isso até que eu volte. O homem foi nomeado rei e voltou. Chamou os servos, o primeiro chegou e disse: Senhor, a quantia que me deste rendeu 10 vezes mais. O homem disse: parabéns, servo bom. Como te mostraste fiel, recebe o governo de 10 cidades. Chegou outro servo e disse: Senhor, aqui está a quantia que me deste, e eu a guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. O homem disse: servo mau, sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então, por que não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse: tirai dele sua quantia e dai àquele que fez render 10 vezes mais. Eu vos digo, a todo o que tem será dado, mas aquele que não tem, até mesmo o que tem lhe será tirado. E quanto a esses meus inimigos, que não queiram que eu reinasse sobre ele, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A impaciência dos discípulos levava a acreditar que o fim dos tempos estava chegando. Jesus foi muito claro em dizer para não se deixar levar por falsas ilusões. E para explicar isso, ele usa a parábola dos talentos. Disse: antes de chegar o fim, eles teriam uma longa estrada a percorrer. Só depois teriam encontro com o Senhor. Uma estrada feita de engajamento no amor, sem medo, mas profundo amor. O discípulo prudente sabe que o Senhor, num fim inevitável, não aceitará desculpas para justificar comodismo, medo, preguiça, principalmente a preguiça. Não tem desculpas. A necessidade de usar os talentos, multiplicar os talentos, vale para todos nós. Hoje, quarta-feira, vamos pedir Nossa Senhora, nos ajude. Valha-nos, Mãe, nas nossas necessidades. Começa comigo. Ei, sei que está com o rádio ligado e está sentindo um abatimento na alma. Sabe aquele corpo? Parece que está suando, cansado, cansada, com vontade de largar a mão de tudo. Peço a voz, minha reza comigo. Virgem Maria, Ave Maria,